comprem livros, leiam livros, porque é aquilo que nos ajuda a formar. Os livros são comparados com as flores em que as abelhas tiram de flor em flor o mel, um produto soberano, um produto sublime. Com os livros nós também podemos fazer o mesmo, através dos vários livros vamos escolhendo, vamos voltando a ler aqueles que são bons e assim podemos formar-nos e eventualmente sermos no fim da vida um pouco mais do que éramos bem antes. Costuma-se dizer-se que nós, o importante não é a nossa vida, é aquilo que nós fazemos da nossa vida. Uma coisa é a vida que nos é dada, outra coisa é aquilo que fazemos da vida. E, de facto, através dos livros, é uma das formas, talvez a melhor, para nós nos cultivarmos e fazermos de nós outras pessoas.